Alô, minha produção. Testando o sistema de luzes. E cores. Agora eu quero sentir a pressão do meu hobby. Libera o som do meu robô. Ok, tudo pronto. Ladies and gentlemen. Agora chegou o momento mais esperado. Um show com novos efeitos. Luzes. Cores e fogos. Alô, Juruna! E aí, meu DJ Felipe Comissário? Chegamos no setor! Agora é por sua conta. Feliz da vida, joga a mãozinha pra cima! Querendo Pai Sandu, joga a mãozinha pra cima! Saudações, Micolores, viu? Parabéns pela vitória hoje! No Repar! Como sabe, eu sou remista. Porém, te deve parabenizar aos vencedores, viu? Vai começar, vai ver! Do cobiçado, vamos lá, cobiçado. Tá na hora, do Rio. Bora deixar tudo preparado, tudo ok, tudo bonito, tudo bacana. Fazer onda bacana hoje aqui na Florentina. Cobiçado vai começando desse jeito, na mão. Bora, cobiçado. Cobiçado tá tocando, olha o que a galera fala. Cobiçado tá tocando, olha o que a galera fala. Ele é foda. Algo de errado não tá certo. Florentina e doida é tudo! Vai sabotando tudo! E bota lá pra cima. Bota lá pra cima. Canta comigo. Eu tô gostando de uma prostituta. Ela é o quê? Deixa eu dormir mais. Ai, que delícia. O que que ela é? Ela é o quê? Mas todas elas gostam disso. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. É o piloto e o pia é o copiloto. Cobiçado com o piloto. Outro dá pra ele, dá pra mim. E meu parceiro tirou. O presidente dos mototaxistas de Belém do Pará tirou. E vai botando lá pra cima. Fala, meu parceiro Alassi Seque. O homem veio direto do Rio de Janeiro. Tá na área. Tá no home. Um, dois, três. Não para. Sacode. Estremece. Vale o bagulho. E doidando. E o cobiçado. Vai detonando. detonando. Ela quer o seu gostado. Ela treme, treme, treme. Ela quer o quê? Ela treme, treme, treme. Ela quer o seu gostado. Olha, Danara, te decide. Ou tu quer o 57 ou tu treme. Ela quer o seu gostado. Ela treme, treme, treme. Ela quer o seu gostado. Treme, treme, treme, treme. Ela treme, treme, treme. E vai tremendo. E vai tremendo. E meu parceiro céu da GDG, já tá no circuito Salinho. O Robson também tá com a gente, leinando tudo. DJ Anderson. E toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. E você, e você, e você. Aniversário do Renan, doideira, doideira. E meu parceiro Rodrigo Gatinho já tá no circuito com a gente, Rodrigo. Grita aí, grita aí. E vai deixando na batida, na batida, na batida, na batida. Alô, Peru, prepara aí, meu blaster. Mais pálvora. Agora, agora. Mais pálvora. E bota pra cima. Ei, oh. O bagulho ficou como na Florentina. E tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau. O meu parceiro Macaco, Cleito Macaco lá da Amaral, e a primeira dama dele, Elane, também tá todo mundo. Elane linda, tá na área, tá tomando, tá curtindo. Tá mil grau, tá mil grau. Evoluiu, ritmo agressivo, 150 fluiu. Levando levadas que você nunca ouviu. Eu sou o Rio. Okay. E meu parceiro Walter Baixinho, ele é a primeira dama dele, Marluce, também tá no circuito. Junto com o DJ Joãozinho, o homem do baile da cueca, tá aqui. E pode começar a descer. Alô, Carlito Silva! Eu era feio e ninguém me queria. Será, Leandro? Só me dava se eu desse Melissa. Eu sou da boca agora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. O meu parceiro Heitor, ele e o Natan tá me dando um circuito aí. O Jonathan, tá todo mundo. Meu parceiro Vaguinho, Bad Briga, também tá na área. E tô ainda não tomando tolo, esse aí, o Thiaguinho. Tá todo mundo do Jurona. Do Jurona. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. O nosso deputado da Munduro custa na área. Alô, Painhão, bota pra cima. Pra cima. Sempre lotado. Todo sabadão eu tenho que partir. Cunhadinho. Sempre curtindo. Barilão, barilão, barilão. Grita. Grita. Agora sim. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. E toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. O Cássio, tô nem vendo, falou assim pra mim, começado. Toma, chama. Vamos lá, DJ Sander. Toma, toma, toma, toma, toma, toma. O meu parceiro Marcelinho da Chifre. E a sua esposa Laura aqui com a gente, o Leonardo Multimídia. Toma, toma, toma, toma, toma, toma. Reparo, reparo. Mochila nas casas, radinho na cintura. Bota o bonezinho pra trás. Bonezinho. Bota o bonezinho pra trás, aí. Bonezinho. Bota o bonezinho pra trás. Bonezinho. Tu tá como, tu tá como? Mochila nas costas, radinho na cintura. Bonezinho pra trás. Só cantando puta. Mochila nas costas, radinho na cintura. E bonezinho pra trás. E toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Bora, meu robô! Se apresenta na Florentina, meu robô! Vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo. Sobe, sobe, sobe, sobe, sobe. Sobe, meu robô, sobe, meu robô. Isso! Isso. Daqui de cima, a imagem é privilegiada. Daqui de cima a gente consegue ver todo mundo. Consegue ver nossos parceiros, os nossos amigos, nossos brothers, os nossos equipes, como diz o Júlio. Nossas caravanas, né, Júlio? Bora botar bagulho doido que a galera quer curtir. Fala, Luciano DRL Evento. O homem tá comandando. ponta da esquerda. Tá grandão, tá lindão. Oi? Deixe tudo com você, mas você não me deu. Vereador, do Guamás é assim, ó. Como se fosse nada. Essa aqui, papai. O Ciro da TJ. Recorda não sei do que, né, Ciro? Porém, e vai desbloquear ela no WhatsApp e vai mandar aquele abraço. Fala, Maicon. Maicon da Açaí. Ele, rei do cabaré, gordo tartaruga. Alana, Luanzinho. Chegou o dono da Love Pagode. Olha lá, Ara. Quem entrega o que corri da sua cara e esconder. Você jurar me pedindo perdão. Pode chorar. E pode... Chorar, pode o quê? Pode o quê? Pode sofrer. Que nunca mais eu vou voltar pra você. Você acabou de me perder. Isso, bora deixar de choro. Bora deixar de choro. Deixar de choro. Meu robô. Meu robô. Vamos cumprimentar ao lado direito, por favor, meu robô. Vem pro lado direito, meu robô. Ao lado direito. Isso. Bora ver quem tá na direita aqui, bora ver, bora ver. Olha o Poro, o Playboy, Leonardo, Cássio Nevedo, o Fiel, o Eli também tá com a gente, doidando. A galera bacana ali no fundão, minha amiga Lana também. Família Ferrari, bebê. Família Ferrari, bebê. Delícia! E meu parceiro, tá ali com a gente, o motor da Robson. O homem tá de volta, hein? Tá lançamento, DJ Eric espetacular. O meu parceiro Bacu da Cidade Velha. Taila também da Morari. Hugo Beramar, o melhor dizendo, embaixador Hugo, todo respeito. E o seu fiel escondeiro ao lado, Rogerinho da Bros. O homem tá acelerando tudo hoje. Acima, quem tá por aí? Bruno, GDC, meu parceiro Diego, GDG, o Skate, Ceará do Bolero, a própria galera bacana aqui, o Leonan, os Bonitivos, junto com as suas emblemáticas, aniversário do Ideideira, meu robô, tá aqui, Natinho, o meu parceiro Nicolau, meu robô, vem pra esquerda agora, meu robô, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, ao lado esquerdo, ao lado esquerdo, ao lado esquerdo, isso. Isso. Quem tá na esquerda aqui? Vaguinho de Pé de Briga, vereador Zezinho do Guamá, o meu parceiro Fábio Góes, o Jotinha, da TJ também, Celo GDG, quem tá ninguém dele? Parceiro da Saveiro Branca de Neve, é, galera do Timiras ainda com a gente, ó, muita gente, Felipe do Maratona Celular, Popi, da Nike, daqui com a gente, rapá, muita gente, muita gente. Depois eu vou lá no meião, passa a galera. Bora meter som, meter som. Toma, toma, toma. Toma, puta essa piranha. Vai. Fala, Anderson Mixer. Toma, puta essa piranha. Toma, puta essa piranha. E a rede de Ali das E meu parceiro, Alexandre do JA Salgado tá com a gente. O Salgado número 1 de Belém segura no telão, Wagner. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. É, os amiguinhos que brota de verde. Se não tiver de glock, ela nem olha pra você. Entrei pra boca, agora eu tô de peça. De meia eu tô com medo, vara. A volta do Nando. Fala, Nando. Ceará do Estudo Certo. Como tá rico. Cheio de mulher o cara. Mais pólvora. Bota a pólvora agora. O DJ Anderson Bração. Vamos lá, Bidel. Amiga safada, dê um grito aí! Quem tem uma amiga bandida, bota pra cima aí! Começa a bater a bunda agora! Célia Lopes, tá na hora! Vai! Tirou! Tirou! Presidente do João Taxista! Presidente. O meu parceiro Fabrício Bilo tá aí com a gente também. Fala, Fabrício. Eu nem sei de quem é essa festa. Eu nem sei de quem é essa festa. Chamei o cobiçado e invadimos de penetre. Comemos várias xereca. Várias xereca. Várias xereca. Várias xereca. O meu irmão Patrick tá aí com a gente. É de Blemar e os cria do Jurunas. Chegou, Pitbull. Oi. Chegou, Pitbull. E a festinha vai começar. Meninas, vem uma por uma. Eu vou escolher quem vai me dar. Meninas, vem uma por uma. Eu vou escolher. DJ Anderson Pressão, ele é chuchu, e o peixe lá do... Sabia que era a gente, tomou só... Bá, o bigode da gente. Lá do bar, salve Jorge, hein? Comendo nada festa, era aniversário dela. Comendo mais forte que eu, Irã. Aniversário dela. Comi, bebi, transei, não gastei nada. Comi, Wallace Fantasia. Gastei nada. E o melhor de tudo é... Ele é Shark. Olha o Bruninho, chegou o piloto. Trouxe com o piloto hoje, não, né? Hoje é Robson e Palho Safadão na Porentina. E tomar na batida, na batida, na batida, na batida, na batida. Deixa na batida, deixa na batida. Deixa, deixa, deixa, deixa. Cobiçado, eu quero ver tu machucar o coração. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. E toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Agora. Quando te vi, o amor renasceu dentro de mim. Sonho me fez voltar a sorrir. DJ Ana do Mega Sistema Pop. E o meu coração. Judinho, o Mega Tainara. O Nando Brenda também tá com a gente. Ao teu lado agora eu sou feliz. O Modinho, Brenda Fernandes. Um abraço. Vai deixando na batida. Vai deixando na batida. Renara Bandida. Tu conhece essa? É na beirada que as coisas acontecem. É na beirada que a gente vai até 8, 10, 9. Não importa o horário. Todo mundo invade, todo mundo invade, todo mundo invade. Toma, toma, toma, toma, toma. Sua boca pra falar de mim. Pensando que vai falar por aí. Baixa a bola, prende, amar o mamu. I've been fucking pushing, popping pillies, man, I feel just like a rockstar. E meu parceiro Thiago da Sabero tá no circuito do Thiaguinho. Bora, Gabi, bora, Gabi. O Edivaldo, o Edivaldo. Velha guarda, tá na mão, velha guarda. I guess I always be smoking like a rockstar. É meu parceiro Matheus Jaberende. Tá no circuito com a gente, Matheus. Mais pólvora. Meu piro, piro, piro, piro, piro, meu piro, tô vindo aí. Pega, pega, pega, pega. Olha meu parceiro Carioca. Bota tua filha hoje, Carioca. Piro tá vindo aí. Lala, yala, yala, yau. Rapaz, registrar, registrar a ilustre presença do meu amigo, Vaguinho, vocalista, dono, proprietário e o melhor do estado do Pará, viu? A voz de veludo do estado. Vaguinho deve estar no hobby. Tá curtindo o cobiçado? Vaguinho, diz ou não me diz? Delícia! Vai, vai! Bora endoidar tudo, Vaguinho! Tu tá no hobby! Tá no hobby! O ouro do Tenebroso! E a primeira dama Laiane! Que bandido! Explode o bagulho! Vai, vai, vai, vai, vai, vai! Só quem tem uma moto é! Só quem tem uma moto acelera agora! E bota pra cima! Bota pra cima! Marcos Gomes! machuca bastante. E dá-lhe uma tapinha, dá-lhe uma tapinha. Toma, cara, toma, toma, cara, toma. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. O meu parceiro Pitigrinho, ele o Natalzinho do céu do Bangadão. Ramonzinho da XT. Bora, Ramon. Alô, Mega. Deixa a timidez de lado, puxa amigo e vem dançar. É o Felipe Cobiçado que vai te analisar. E deixa a timidez de lado que vai te analisar. Deixa a timidez de lado, puxa amigo e vem dançar. Mostra tudo que cê sabe que o anjo vai te... Pode sentar. O Alexandre Pato, tá na retaguarda ele. Primeira dama dele tá com a gente, Alexandre. Pode dançar pelada, se tiver muito excitada. Pode dançar com... Conveniência do Edson, o Badal, o Sassinho, todo mundo. Quero ver você descer. Olha o meu parceiro José, rico milionário José, viu, Júlio? Vume do Padre Safadão, Bridinha do Rock, sexta é nós, Bridinha. Ritmo usado, Doracho, pra Doc, sempre trajado no bolso. Carlito Silva, esse moleque aqui, meu irmão, aprendeu a gostar do hobby. Fechamento, Carlito, vamos junto, chama, chama, chama, chama. O Patrick de BDC tá aí, tá? Fala, Patrickinho. Tá gostosinho, tá? Tá gostosinho, tá? DJ and Productions. DJ Sanders, a referência em ritmos modernos. E o show do Ruby Mega! Na cintura, bonezinho pra trás. O quê? Só caçando tchuca, bonezinho pra trás. Libera, libera, libera. Caçando tchuca, bonezinho pra trás. Só caçando tchuca. E só caçando, e só caçando, e só caçando. De PCX com a tchuca na garupa. Só caçando, só de lado. Só caçando, só caçando, só caçando, só caçando. Só caçando, só prostituta é prostituta. Soca, soca, trepa, trepa. Alô, Mara. André é malandro. Soca, soca, trepa. Cadê as minhas? Uma senta por prazer e outra só faz por caro. Uma senta por prazer. Fiel põe na vida. Luke, o das brazucas aqui com a gente hoje tem beiradinha, Luke. É um hobby. Dá-lhe, meu hobby. Evoluiu, ritmo agressivo, 150 fluiu. Levando levadas que você nunca ouviu. Eu sou lindo. Vai brisa na vibe do Kevin o Cres. No tabuzão que te faz mexer. Seja no Lins ou no PPG. Pode começar a descer. Vai brisa na vibe do Kevin o Cres. E meu parceiro Carioca Tormento. Chegou chegando e falou cobiçado. Divulgação, trazer três balde aqui na minha mesa. Eu tô fim de rock doido hoje. A veridosa vem jogando. Abre, fecha, fica aqui. Faça em mim, sensualizando. Eu dou aquela sala. E deixa na batida, na batida, na batida. Cê é todo Ciro, cê é todo Maicon, Luanzinho, legal do Flamenguinho aí do Jurunas, tá todo mundo com a gente, valeu, bora de beiração, bora de beiração, bora de beiração. É pura perfeição ainda de favela, vou falar cheio de tesão as qualidades dela, você não sabe o que ela faz. Toma, toma, faz um chupiquete, boca louca no BR, porra louca, chacoalha a bunda e vem com a boca, vem, faz um chupiquete, boca louca no carro. E meu parceiro Pablo, o Catechub também tá com a gente, doido do tudo. DJ Renato lá dos caras doidos também tá na área. Chupiquete, boca louca, feito a boca vem. Você não sabe o que ela faz. Eu sei que tudo nessa vida um dia passa, mas não vou deixar a vontade que eu tenho passar, meu bem. Dinheiro é... Só quem tem mente milionária aí, mas é só de raça que quer sucesso na sua vida, vai. Mente milionária no corpo de um favelado, tu gosta do nosso estilo e da visão que eu tenho. E o quê? Eu te e pego quê? De jeito, mas não fico apaixonado. Eu sou romântico, safado e amanhã não vem. Por quê? Porque quando a vontade bater, vou chamar pra fazer daquele jeito que tu... O meu parceiro William Bittencourt. Tu empina pro alto. É o William, cadê o Lucão, pô? Alisson Farias tá comigo no circuito, hein? Tu quebra de lado, empina pro alto. Que é isso, gostosa? Tu gosta, gosta? Então sai da minha frente. Sai da frente. Sai. O meu parceiro Stefan tá aí com a gente, é no Primeira Dama. Fala, Luana Pinheiro. Pra cima. Sai da minha frente. O Marquinho. O homem que comanda o Osvaldo. E você? Sai da minha frente. Sai. E meu parceiro Felipe. O do Baratão no celular. Segura o homem no telão que ele tá banho. Já tá 72, 8 horas ao lado do comissário, meu irmão. Valeu, Felipe, tem moral, viu? Felipe! Bateu! Ritmo usado, Loracho, pra Doc. Sempre trajado no bolso. E meu parceiro DJ Gabriel Silva também. Consequentemente, fala, Gabriel! Essa noite vai ser foda. Luzinhas daquela, mais pra frente, pique o brilho da corrente. Pega a visão quando ela. Chama. Vamos. Chama ela pra mim agora. Chama ela pra futuro. Vamos. Alô, meu cabaré, tudo certo? Certo? Pega a visão aí, moleque doido. Pega a visão, moleque doido. Pega a visão aí, moleque doido. Pega a visão. Show do Robin. Mega Robson. E doida. Tudo e doida. Dancing in the desert, blowing up the sunshine. E vai doidando tudo. Bora, meu parceiro Leonão. Bora, Andy. Vem casalzinho. Pega a visão aí, moleque doido. Vamos transformar tudo em uma rave. O quê? Padma samava. E vai doidão. Om da la ilama. Alô, paro! Lama tashidele. 1, 2, 3, vai! Vai doidando. Pude evitar, tirou meu ar, fiquei sem chão. Bota pra fitar o Alassi Seque. Quem tá feliz da vida, joga a mãozinha pra cima aí. Quem tá feliz pelo Paysandu ter vencido, bota a mãozinha pra cima aí. Isso. Quem é do Paysandu, joga a mãozinha pra cima. Quem é do Paysandu? Quem é do Paysandu, bota a mãozinha pra cima aí. Segura o clube do Paysandu aí no telão, Fagner. Bota o escudo do Paysandu aí. Isso, bota o clube do Quem é do Paysandu, na Mavaia no clube do Remo aí. Mas independente da derrota ou da vitória, quem é do clube do Remo, dá-lhe um grito! Bora endoidar! Contando os plaquê de 100 dentro de um Citroën. Aí nós convida porque sabe que elas vêm. O esquerdo só tem peixe e o direito tá cheio de ó. E o quê? E o quê? Ai meu Deus, como é bom você vir. Bora, Renanzinho! Bora, minha safadinha, hoje eu vou falar pra. O que tu quer? Eu quero é tu. Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga. Alô, Irã, não sei aqui, Irã. Partiu a ordem, é o mandei. Diria, eu de Camaro dentro da periferia. Com 10 mil no bolso, rodeado de bandida. Sem simpatia, nosso bom. E quem diria, hein? Quem diria? E o quê? O Batatinha da Rave já chegou. Alô, Batatinha. Ok. É diferente, vem com a gente. Quero ver geral pirado. Nessa dança muito louca, eu não quero ninguém parar. E jogue seus braços pra trás, balança seu pescoço. No swing da batida. Com um moto muito louco. Para, para. Yeah. Cobiçado. Vamos fazer o seguinte, bora. Felipe Cobiçado. Vamos fazer o seguinte. Bora lembrar aquele tempo. Que rola umas festas na segunda-feira aqui também. Douro Negro. Aqui na Florentina, tá bom? Bora lembrar um pouco agora. Bora lembrar um pouquinho. Que tal fazer assim, ó? Vou te procurar. Onde você está? Sei, vou te encontrar. Lá vem! A primeira! Onde você está, meu grande amor? Meu grande amor, meu grande amor. Venha logo me amar, meu grande amor. Meu grande amor, meu grande amor. Venha logo me amar. Vem comigo! Vem balançar! O planeta tá aqui no ritmo do meu Pará. A galera se agita e começa a balançar. A batida é tecno, DJ não para de tocar. E o DJ não para, não para, não para. Meu parceiro Dilão, presidente de Mando Laxista. O meu parceiro Leandro Coimbra. Aqui com a gente, Orlando da Cabanagem, tá no circuito de Jalão. É ele que eu vou dançar, tomar. Alô, meu nome. Tá na hora, maninho. E nosso amigo da Senadei já tá no circuito. Essa aqui, o Celo curtiu o Joãozinho lá no Corsário. Para Bitigril, o Everson Bressão e a primeira dama Chuchu. O Peixe também tá aqui com a gente. Peixe da Bate, falando em Bate, te manda um abraço, meu parceiro Daniel, da Batfly. Aqui com a gente. vai deixando na batida, na batida, na batida, na batida. Cobiçado, começa a brincar, brincar, brincar, brincar, brincar com o coração dos apaixonados agora, agora, agora. E meu parceiro Rodrigo Castilho também tá na área. O Jeguinho do Rock tá todo mundo. Acho que não mereço o que me faz. O Edson, pra conveniência. O Edson lá do Guamá, o Babá. Robson do celular, fala Robson. Você sofre demais. Olha pra mim, não faz assim. Me dá um tempo desse sofrimento de amar. Alô, Mega! Toma, toma, toma. Tu é o número 1 do Jurura, viu, Mega? Que comanda? Vibe do Cobiçado! Lá vem mais um, então, pra te curtir! Alô, alô! O homem da Disco Pizza! Agora fique... Dos suicídios! Tem um novo amor! Agora fique sabendo, tem um novo amor! Ciro! Ciro! Essa aí, papai! Você não quis saber de mim, só me fez sofrer! Onde tu lembra? Onde tu lembra? Vamos mandar aquela sequência, Boto de Guimarães, tá bom? Aqui um pouquinho. O Eric. Espetacular. E a Tayla hoje tem, viu, Tayla? Pode escolher. O embaixador Hugo. Tá com saudade do Hugo já. Rafa Rodrigues, Rafa também, Rodrigues também, não também, também. Não vou chorar jamais, se fora dá um tempo. Me deixe em paz, não vou mais sofrer. Não vou chorar jamais, se fora dá um tempo. Uma galera bacana aqui na direita. Família Ferrari. Se fora dá um tempo. Me deixe em paz, me deixe em paz, me deixe em paz. Tá todo mundo aqui. Doidinho, doidinho. E dia 8 de novembro, melhor dizendo, 8, 9 e 10 de novembro, tem vibe do Cobiçado em Santa Catarina. Vai ser um estouro. Vibe do Cobiçado. Vamos mandar. Estão no meio do salão, guerreiros e guerreiras, pescadores, os padrão, Big Brother, seguidores, hot boy, Bruno, GDC e a Dani Oliveira do ladinho, sempre ao lado. Murilo, chegou, hein? Chegando. E aí, bebê, bebê. Príncipes do brega, estrelas do príncipe, sinceros e sinceras, todo mundo azará. Príncipes do príncipe. DJ Mortadela, tá na área. Tá na área. Acabou de chegar, terminou. DJ Jean Mega, tá no circuito, Jean. Onde a nossa história viaja nos tapões. E teu cheiro, baby, estampado em meus lençóis. E você? E você? Cabaré do estudo certo, meu irmão. Baby, fechamento, fechamento. Estou tão só. E o quê? Eu vou te levar, eu vou te levar. Essa é do tempo do Palmares. Thiaguinho, Vaguinho do Pé de Brinde. Vai, Cobiçado, não para, não para, não para, não para. Um, dois, três. Carioca Tormento! Atormentando tudo! Peço o Diego GDG da Valor, será? Perdi no seu olhar, bem louca por você. Olha mais, mas eu não olha vou mais. Deixar. Tá na área, né, mãe? Tá na área, né, mãe? Se envolver. Comendo firme, comendo firme. Sabe que uma vez eu já deixei todo mundo meu bem se envolver. Não deu em nada. Nada. Nicolau. Cunhadinho. Carlito Silva. Wallace segue. Me magoou. Não pensou no nosso amor. E você? Ficou comigo e me iludiu. Isso me diz. Ficou com outro e não pensou em. E ao teu lado? Ao teu lado sempre fiquei. E o quê? Me humilhava, mas eu suportei. Mas agora? Agora vem dizendo que acabou. Por quê, bebê? E no meu peito só a dor ficou. Canta! Levou todo o meu amor, mas eu espero. Ela não te ama. Eu te venero. Lembra quantas noites eu fiquei chorando por você e nunca te deixei. Mesmo se assim você quiser me deixar, amar como eu te amo, ela nunca vai te amar. Faça a sua escolha, tome a decisão. Feche os seus olhos, deixe. E ali era. Ela não, eu pensei com o coração. Alô, figa! Ela não, eu. Jonathan! Tome sua decisão. Ela não, eu pensei com o coração. Ela não, eu. Tome sua decisão. E bota a mãozinha pra cima! Bota a mãozinha pra cima! Bota lá pra cima, lá pra cima, lá pra cima! Lá vem! Um, dois! Augusto, Nanga e seus amigos, Silva Castro também. Bora pra cima. É o Padre Quinho BDC da Valor. Boy, vai no ouvido dele e diz que tu sente. Vai resistir quando você ouvir. Cadê o tom? Gente, eu senti, é eu só tocar. Vou mandar uma madeira aqui, manda uma madeira. Por uma eletrônica vão te levar. Te levar. Vez do hobby, viu, papai? Vim te embora! Meu parceiro Jayan e meu parceiro vocalista MC Tom Platinado, o homem da banda Batido do Mero, está aqui com a gente. Alô, Tom, você tem moral, garoto. Essa aqui, motora Ramos, lembra? Quando te conheci, logo me apaixonei. Não consegui conter. E nosso parceiro, Roberto! Roberto, cadê você, Roberto? O nosso patriarca da Barilhagem Mega Robinson. E você me falou, comissário? O Marquinho tá aí, viu? Submenino. Alô, Marquinho! E a loura? E a loura? E a loura? Isso! Meu amor, me diga onde está. O meu coração chama por você. Eu preciso tanto. Painhão! Te amar, curtir camisa do mar. Olha o Michael! Isso me faz sonhar. Na área, Dentinho. Tem pimenta para te amar. Vou tomar um bonde, Dentinho. Te amo, meu grande amor. Padrinhado, Dentinho. Ah tá, pensei. Só que já meteu um chifre, bota a mãozinha pra cima aí. Só que já levou também, pode mandar a mãozinha pra cima aí. Isso. Quem tem um amigo viado, abraça seu amigo viado aí. Na hora tu me abraça, que preconceito é esse? Mas quem tem uma amiga safada aí e gosta ainda do ex dela, canta agora, vai. Essa distância me mata. Minha família Megatron. Tá todo mundo com a gente, tá Thiago do Sushi. Tá na área. Legal da Batflá. Eu quero. quero te amar e ser feliz. Isso é o quê? Isso é o quê? E dizer a você do meu amor. Por quê? Por quê? DJ Mil Grau! E aí, Playboy? Esperadinha depois? Aquele jeito? A nossa história de amor. Pode ou não pode? Júnior! Essa aqui o Ciro! Vou nem te contar! Ele chama o Stefan pra servir de ombro amigo, pra ele chorar no ombro dele. Caquinho da laçada. Não era bandida? Só tua voz, vai. Foi lindo demais o nosso amor. Eu sei de quem não lembra. Mas você sumiu. Não deu valor em meu coração que só te quer. Cadê o Bertinho? Não faz assim, o empresário. Sou louco, agora vem pra conselho tutelar, não é isso, Paulinho? Vote no Paulinho, viu? 222. 2222, né? Pra conselho tutelar, Paulinho, viu? Os garotos do Red. Me diga onde está. E eu voto no teu partido, viu, Paulinho? O que? Lembra tudo que a gente viveu e eu te perdi. Pede pra mim, vai. Essa é Bibi. Dá de skate. Pra conter. Essa aí o Cássio, meu irmão, nem te contar. Se amo calado, prefiro esconder. Cadê o Heitor? Tá aí o Heitor? Então cadê o Patrick Lobo, Heitor? Estremece em apenas. E meu parceiro Wallace, meu parceiro, segue. Primeira dama ao lado, minha amiga Gisele também tá ali. Gente nossa. Um desejo. Ocupado sou eu. Olha o Natan. Natan, talvez quase Nathan, acaba com a rave. Mas posso até sonhar. Tá numa coxada, né, Natan? Esse Natan é foda, até doida. Mas vou superar. Bora, Luana Neves. Mais alta. Tá ali. Ei, mais alta, grita. Perereca, Paulinho. O Pepe dos Minutinhas também. É do Pitigrinho. Ai, Guajê. Entre razões e razões, quem prevalece é o coração. Esse maldito desejo. E o culpado? O culpado sou eu. Sou eu. Mas posso até sonhar e vou te amar. E eu? Sei que é difícil. Mas vou esperar. E o Betinho Santos falou: preciso te ver. Não é recado de promoção. Medo. Mas se o recado é que ele tá feliz da vida, porque o pai Sandu dele ganhou. Você. Aí quando tu ama, tu tenta esquecer. Minha produção. Por favor. No ritmo das músicas. Derrubei. Vencendo esse cálculo, risco. Cadê o Vaguinho, DB? Cadê o Vaguinho? Ainda tá aí o Vaguinho? Vaguinho, vem aqui comigo, meu amigo, vem. Eu chorei, mas deixa eu chorar. E aí? Eu posso me virar sozinho. Lady lá do Pitigrinho. Alô, Vaguinho! Cadê o Vaguinho? Tá aí ainda, tá? Eu ando desacreditado. Já foi? O ano passou e fez estrago. E o melhor é me fechar. E aí você diz o quê? Diz o quê? E você vem me deu proteção. Baixou minha guarda, deixou minha emoção. Tirou! É que sabe, cana. assim já era foda, viu? Se essa boca não beijasse tão bem, se esse abraço não fosse tão massa, se quer saber se eu quero outro alguém. Nem de graça, desgraçada. Se essa boca não beijasse tão bem, se esse abraço não fosse tão massa, se quer saber se eu quero outro alguém. Nem de graça, nem de graça. Leva não, leva não, mão, não. Leva não, não. Só tem espaço pra você no coração. DJ Felipe, o cobiçado do Pará. Essa aqui é boa. Nós estamos separados, mas nos prometemos. Só estiver na guarda, vou contar. Você não procura um namorado, e eu farei do mesmo jeito. No fundo, aqui bem no fundo, ainda existe amor em nós. Quando existe amor é problema e meio, vai. Amor, estamos chateados, pedimos tempo como cura. Nessa nossa indecisão, nesse jogo de quem procura. No fundo é que bem no fundo, ainda existe amor em nós. Toma. Quando o vidro embaçar, canta. E você vier pra me abraçar. Quando o sol se esconder, vê se você para pra entender. Que eu fui e sempre serei um bom apaixonado. Vou quebrar um pouquinho. Puxinho de botar pólvora, tá bom? Pólvora, tá bom? Então assim, ó. Vai ser tudão hoje aqui. Dança, Valentina. É tão lindo o amor que a gente faz. Parece que o mundo foi feito só de paz e luz. E eu fico sem te ver. E bate uma saudade no vazio sem você. Viver sem você eu já não consigo mais. E você sem mim também não vive jamais. É amor sem fim entre você e eu. Essa coisa mais linda que me aconteceu. É amor sem fim entre você e eu. Só resta agora amor, agradecer a Deus. DJ Gabriel Simas, Lucas Stibli, o Marcelino Stibli também, tá todo mundo, a Laura e essa primeira dama aqui com a gente, curtindo. E a saudade no hobby. Oi, olha a barba. Alô, Irã! Sugar baby love, não quero te ver triste. Lá vem, lá vem! Na fonte dos seus olhos, quero me banhar. No seu beijo molhado, vou matar minha sede. Aí, meu irmão, me embala nos seus braços, faça-me sonhar. Essa aqui o Bacu gosta. Me leva pro seu colo, pode me ninar. Aí ele começa a chamar, chama. Me cubra de carinho pra cessar meu frio. Falei nos ouvidos, me causa arrepios. Alisa meus cabelos, tira o meu medo. Conta sua vida sem guardar segredo. E eu, hein? Tudo entre a gente pode acontecer. O Miguel Danado aqui com a gente, a Brindina. O Calanguinho. Tá bom do mundo com a gente, seu grande amanhã. E a Taizinha. E a Tainazinha. Vem, vem, vem. Te atraio com meus olhos, sou sua armadilha. Você é minha presa, meu prato preferido. No meu primeiro curso. novidade. Essa novidade. Você. Tocando na manha, suave, mania, gostoso. Suave, gostoso. Do meu pensamento. Vai receber meu gordinho junto de prisão. Jamais. Fica sozinho, não aguento. Você não sai. Do meu pensamento. Bora, Bertinho. Bertinho. Olha, gente, semana que vem, quarta-feira, tem a volta da rave do Flamix lá no antigo Coliseu, viu? As quarta-feira, show de volta lá no antigo Coliseu, agora novo Arena Lounge. E vocês são nossos convidados, viu? Felipe Comissário, Tomix, vai dar lá também DJ Caian, Jefferson, Tomix, MC Louro e DJ Juninho do Pop. Quarta-feira. Fábio do Comércio vai comigo na quarta, viu, Fábio? Eu fiquei só de mansinho, escutando a sua voz. Olha, olha, olha, olha, meu amor, por ti me apaixonei. Foi na pororoca que eu te encontrei. Thiago. DJ Beto tocava a canção do nosso. Alô, Guilherme, tá motorizada. E o Pepe, tá comigo o Pepe. Tá buscando aí. Foram tantas emoções, aquele nosso amor. Não esqueço nem um instante. Bota aqui. Quero te encontrar e relembrar as nossas loucuras de amor. Robson, Florentina. Perdido sem você eu estou. Será que posso te ter? E você? Você é meu amor, meu louco desejo. Esqueço. O Gladiel. Vem com a gente, manda o taxista, manda Gladiel. Abraço, meu irmão. Sua eterna namorada. Oi, oi. Beijo. Oi, oi. Acho que nunca estou apaixonado. Felipe! São Beto, né? São Beto, né? Oi, oi. Oi, oi. Felipe! Olha minha produção! Põe escuro do Paysandu no telão aí, por favor. Oi, oi. Antes de chamar o Júnior Eletrizante, eu quero dizer pra ele assim. Respeita teu pai, meu filho. É papão. Júnior. E aí, garoto? E aí, garoto? É ruim ser remista, né? Ruim ser Paysandu. Será? Sim. Rapaz, eu costumo dizer que é replay. Mais um ano. Mas aí me diz o que foi que tu fez durante 90 minutos do jogo. Tu ficou calado? Replay. Tá, não, tá bom. Sabe vai, que tá. O bom cabrito não berra. O bom cabrito não berra. Fiquei calado, deixei tu gritar. Agora, Júnior Eletrizante, a festa toda, tocando com o escuro do Paysandu. Se quiser mudar, ela tá com tempo. Bora, mete ficha. Tá doido, engraçado, né?